Roger, Ada, just 91, 9911. Hold on. Hold on, sir. Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8. Salvador, voo 233, decolado. Voo 263, contato a dar decolagem, contato 3360, Aburum. Aburum, 360, voo. Comando, plantão 060, chegada a Comando 1. Está no centro do SIF em 288, está no 2010. Está no número 3 na aproximação. Estação de estimação 270, chegada para a próxima. 4234, vai falar nos 27. Chame agora o controle de Salvador, 120, decima 8. 308, 4234, obrigado. Foi, capitão 0, convertido para 205. Levante a louca, meu Deus. A nossa 8, redução de velocidade 2209. Jonathan Lucas 2, QB 1-0, Chance WR. São Salvador, Sono 21, 719. Liberal 9-7-8, avistado, autorizado, pouso, título 0, vento 020 graus, 052. Livre pouso, pistola 0, 4-9-7-8. 2, virar à direita, São Paulo, 1210, décima margem. Paulo, 2119. Salvador, passageiro 2223, chegando 050, com a direta. Continua com a direta, com esse que voa direto, o grupo. 223, que é direto de 5, que mantém o voo 60. Nossa, tá? Altitude, deixa para 2 mil pés, ajuste 8 metros no zero no 4, autoridade elétrica 2 no 4 estabilizado. Plano 3, ano 2, cancele restrições de velocidade. 3223, estamos contra restrições de frequência 1228, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Treino bem. Abaixando a 660, quando a 0 sair da Orelha, quer sair do circuito.